Seção 18 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Idealismo. Falas de amor. Eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira. É, e é por isso que na minha lira de amores fúteis poucas vezes falo. O amor. Quando virei por fim a amá-lo? Quando, se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaíra, de Messalina e de Sardanapalo? Pois é mister que para o amor sagrado o mundo fique imaterializado, alavanca desviada do seu futuro, e haja só amizade verdadeira, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro. Fim do poema.